pois na força da manhã posso ser muito valente pra vencer o espaço e te achar. Adormece o tempo que a fada te jurou. Fere o dedo no teu sonho, se assusta com meu beijo e acorda. Vale mais a força do vencer o espaço e te achar. Yeah. Adormece o tempo que a fada te jurou. Fere o dedo no teu sonho, se assusta com meu beijo e acorda.